Claro, táxi, sou Chanel 6310, 139, 3h32, Natal. Cruzado táxi, Apache, Wind Alpha, no ponto de espera, pistão 0, quando pronto, chame Toy 118, edição 62 e ajuste 1020, Chanel 6310. 9020, Apache, Wind Alpha, ponto de espera, 118,6, 6310. Objeto 6748 na escuta do solo. Objeto 6748 solo. Solo 3662 pronto para cópia. Prossiga na escuta 3662. Cruzado Salvador Natal, via peso 1-0, nível de voo 370. Saída Puca, transição Zipar. Decola pista 1-0 com primeira curva à esquerda. Transponder 5-1-2-1 e o controle Salvador 1-2-0-8. Informações, passarei do 2-2-4. Livre. Zulu 1-0, filho da Puca Zipar. Decola da pista 1-0, decola a curva à esquerda, 5-1-2-1 aciona. 1-2-0-8 é o controle da 362. Correto, apenas confirmando a Puca transição Zipar, ok? Chame pronto, 3662. Sente Puca Zipar, chamarei, obrigado. Paulo Salvador, web 6748. Objeto 6748, prossegue táxi via Alfa, Juliette, portão 05. Agora eu vou dar passagem ao Boeing da Gol, ok? Ao Avianca e o Boeing da Gol, pode prosseguir Juliette, portão 05. A gente dá passagem à aeronave da Gol e à aeronave da Avianca, posso prosseguir para o portão 05, web 6748. Retornando na proa de Tóquio, passaria do 2224, agora com pequeno desvio à esquerda. 6310, alinha e decola da 1-0, vento 1-40 graus com 9 nós. Autorizado, alinhar e decolar 1-0, 6310. Azul 4071 chama Centro Recife, 1251 alterna no 3325. O Centro Recife em 1251 alterna no 3325, Azul 4071, fora. Fora. Passarido 2224 autorizado, final 1-0. Aeronave da Chanel após ali mantém. Após aeronave da Chanel ali mantém, boa noite, 89. Controle Salvador, Oceaneer 6303, transfere, ciente da UIS. 313, identifique. Chegada bomb, desça a 4.000 pés, o ajuste no 020. Bomb, 4.000 pés, no 020, 313. Controle Salvador, boa noite, Chanel 6310, Puca passa 1.000 pés. Chanel 6310, contato radar. Sobe e mantém o nível de voo 350, vigilante. Vigilância 350, 6310. Pronto, boa noite, 34. Change. Oito nove, livre decolagem, ao vento de 1,40 graus, 1,02. Iniciando, pista na zero. Boa noite, 89. Mandou muito boa noite, total 9907, com informação Whisky. Total 9907, identifique, desça o 060, a chegada é a bomba. Identificou o 060, autorizado na bomba, o total 9907, não está constando, a informação da meteorologia continua, conforme a informação do comandante, cheguei agora, nem sei qual a informação a TI está informando, aguardo um momento. Gente, o ISP está muito desatualizado. 2224 a 2 milhas de dona. 3224, sinal, torre 186. 186? 1186. Sim, é só para passar as informações, né, pro companheiro, que aqui tá tranquilo, viu? É só um pouco antes de entrar na Bahia ali que tem umas informações do lado. Opa, muito obrigado. Controle do Azul 4209. Azul 4209, essa é a minha identificação. Desse mantém o 070, chegada boa. 070, bom, Azul 4209. Gente, após o checado final. Voltará. Controle Salvador, boa noite, 1889, passando 2000. Contato radar, sobe mantém o nível de voo 360, vigilância. 360, vigilância, 1889. No marcador externo, baixada travada 2224, passarela. 24 livre pouso, vento 140 graus, 10 mais pista 10. Livre pouso, pista 10, 2224. Controle, pode afirmar se chove sobre o aeródromo, azul 4209? Não tem chuva no aeródromo. Ok, obrigado. Seu último metade está atrasado 2 horas, ele está com light rain. Pode ficar? Para 3310, chama Centro Recife. 12685, alterno 2545. Recife, 12685, 12545, 6310. Ou no 889? Prossiga no 889. O Centro Recife restringiu sua subida até o 240. 240 restrito por enquanto no 889. Xelema 313, desce a 2000 pés, autorizada final, pista 10. 2000, 9063. Eu sou a 06, língua direita, pode manter uma escuta. Táxi via Alfa e chame antes da Juliette. Alfa, chama antes da Nacional, TAM 3662 no 08. O 3662 no 8. Aguarde só um minutinho para acionamento. Alterno no 3325. 35 no 3325. Boa noite, nós. Na Juliette para a remota. Obrigado. Está na nave da Passarindo, que vai passar aí por trás para estacionar na área remota. Vai vindo da sua direita aí. Após ela, está ali. O estacionar, chame táxi aqui. Pode chamar para o táxi na frequência 286. 286 após a passagem do Passarindo. Obrigado. 6313, interceptando o localizador. Xenome 313, complete final, chame Torre 18 desse momento. 86313. Total 9907, desce a 2000 pés, ajuste no 020, autorizada final no 0. 2000 pés no 020, obrigado. Tem checado final no 0. Tem checado final, 3-0. Desce 4 mil pés, ajuste no 020. 4 mil no 020, azul 4, 2, 0. 63, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3662, estamos com 168 a bordo, 250, Fortaleza. Quem está livre do táxi até a Pantifera via parte Índia, chama a Pantifera, pronto, confirmando 168 a bordo? Isso, via parte Índia, 168. Ok, chama pronto a decolagem. Chamarei, aliás, chamarei para pronto, tá, 3663. Consumação autorizada final no zero. Positivo, 2000 pés, autorizado. Procedimento para cabeceira 10, azul 4209. O número 04 vai passar um Airbus da cauda, um Airbus da TAM, após o mesmo, só pode executar o pushback, ok? Eu acho que após o mesmo, né? Boa noite, Web 6747, na posição de número 5, quem te dá a informação? Esse é o Web 6747? Afirmativo. Gente, aguarde um instante para a cópia 6747. Aguarde. Seu localizador total 9907. Total 9907, complete final, chame Torre no 86. Bom, no 86, até a próxima. Até mais. Salvador, muito boa noite, total 9907, no curso localizado. 9907, boa noite, continue a aproximação, pista 10, informarei pista livre, 150 graus com 6209. Sim, 150. Oceaner 6313, Solos 15, libera a direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio 6313. Direita via Alfa, reporte antes da Juliette. Salve, Salvador. Muito boa noite, ó. 3398, se tiver informação, ICE. Passa ao 200, estou chegando. Só 3398, identifique. Chegada Mari, dentro do Mateus 050. Na Mari 050, 3398. Terno baixou e travou, total 9907, full ILS. Livre pouso, 10, 150 graus, 89, total 9907. Sente, autorizado pouso, total 9907. Total na final, 3662. Senhor normativo, após a passagem do cargueiro total, autorizado a alinhar e manter 3662. Ali mantém, após o pouso do total 3662. Correto. Tá 3398, vai descer pro 050. Essa foi a instrução. Afirmativo. Autorizado ali a manter o 362. Ali manter 362. ONU 604, está com ONU 59 a bordo, 3 horas e 16 de autonomia, terra no Recife. Vai vir o táxi da aeronave da Gol, que está iniciando ali em frente ao portão, vai para o portão 3, ok? Seguindo a aeronave, após a aeronave. Afirmativo, levando a aeronave para o portão 3, seguirá mesmo, grava. Vai conferir o portão 4, ok? Portão 4 ingressa assim que a aeronave liberar a entrada. Ativo, meu 4, aeronave no 3, suficiente. Total, 9907. Setar o seu solo 19, livre à direita e pátio, pátio de carga pela Kilo. Pode estacionar, fazer essa livre. Ciente, autorizado, táxi. Bateu o pátio de carga pela Kilo, total 9907. Muito obrigado. 604 de decolar, 140 graus, 59. 362 iniciando. Confirmado, 362 iniciando. Isso aí, 362, confirmo, livre do palácio. Torção do patrulho 2224, informação Alfa 360 Juazeiro do Norte. Que parceiro do 224, aguarde instruções, eu não tô com o seu pé no sistema aqui ainda. Qual é o horário previsto, seu servidor? Eu vou te chamar. Aí. Oi, boas, 1-4-2-0-9, estabilizado na sua escuta. Fecha azul 4209, vento de 1-5-0 graus, 5 nós, avistado na final, cheque trem, autorizado pouso, pista 1-0. Livre pouso, cabeceira 1-0, azul 4209, preto, fumar o vento. 1-5-0 graus, 5 nós. 1-5-5 nós, obrigado. Oi, Salvador, muito boa noite, gol 604, não posso esperar da 1-0, visual contrário, segundo nacional. Negativo, mantenha a posição aguardando a passagem do tráfego. Zulu 1-0, confirmando. Depois eu peço Zulu no meio Belo Horizonte, DCT 3 e segue conforme o plano. Decola 1-0, com primeira curva direita, você vai voar, só cumprir o perfil da saída da EL, depois posição Leda e após direto a posição Bridge, onde interceptará a Zulu 1-6. Frequência do controle em 1208, a torre em 1186 e o transponder 5146, o Webjet 6747. Gente, 6747, nível 320 para Guarulhos, saída da EL, Leda, ponto Fabrício, CFF, tá uniforme do 1-6. O controle é 120.8, torre 126, transponder 5146. Chamará em torre para funcionamento? Exatamente, senhor. Uma boa noite. Boa noite, chama a torre, 126, vamos lá. Boa noite. Contato radar na decolagem, sobe manter o nível 370, serviço de vigilância. 370, pode voar direto de base presente? Negativo. Obrigado. Mesa 04 autorizado, Léo mantém 1-0. Ok, mesa 04 vai Léo mantém 1-0. Salvador é o Jantan. Os 2-3, livre direita, táxi via Alfa e chame antes da Juliette, mantendo escuta. Via Alfa, chamar essa frequência antes da Juliette, o 4209. 0135, muito obrigado, meu Deus. 204, livre decorável, 1150 graus, 59. Livre, vai iniciar o 604-090.